anticipated moment in racing. Bem, amigos, voltamos então, né, agora para o bloco mais delicioso, bloco mais emocionante do nosso podcast, né, que são as suas perguntas de vocês ouvintes aí, né, e as nossas apostas para o final de semana. Hoje temos várias perguntas aí, né, temos a pergunta do Guilherme de semana passada, que enfim... Enfim, ele reenviou o e-mail para mim, chegou para mim aqui, eu separei as perguntas dele. Temos perguntas também no grupo do Face do Loucos pro NASCAR e lá também na página do podcast Tribage também temos duas perguntas lá também. Bom, pessoal, vamos começar então, né? Eu vou começar pelas perguntas do Guilherme da semana passada, né? Vamos abrir aqui as perguntas que eu vou começar por ela. Ele fez uma pequena readequações aqui para colocar um assunto de Michigan também no problema, né? Alguns itens aqui que ele levantou. Então vamos começar então aqui, vamos lá. Ele pergunta, ele começa nos cumprimentando, né? E fala que está mandando as perguntas da semana passada, já com as modificações, junto com o assunto de Michigan, o assunto que foi Michigan. Não poderia deixar de passar a pergunta do Truex foi em Theory Hall. Terão gás para o Chase, onde sabemos que as grandes equipes como Hendrick, Gibbs e Penske aumentam consideravelmente seu nível. No caso da Shield, eles têm como poder de fogo para ajudar. Uma pergunta aqui interessante, né? Eles com certeza eles têm uma reserva a mais aí, esses times maiores aí, né? Tem algo a investir um pouco mais aí, tirar um pouco mais, algo mais refinado para essas últimas etapas aí do Chase, principalmente, né, nas etapas que virão quando tem um corte, né? Cada três corridas tem um corte, então nessas etapas aí, com certeza, estão mais fortes ainda. Mas eu creio que a Furniture Row, né, o carro 78 ali com o Martin Truex Jr., não teremos problemas no questão de desempenho, porque ele só precisa ser regular e não precisa ser o carro mais louco e desesperado na pista, né? Ele só precisa ser regular. Se ele terminar, por exemplo, todas as corridas do Chase em terceiro, ele tem grande chance de ser campeão, né? Então, assim, nada desesperador aí por enquanto, né? Mas eu vejo que o carro 78 também deva ir muito forte para o Chase, né? Já que eles também têm uma vantagem, que é apenas um carro para investir, e não, por exemplo, na Endes, que são quatro carros, na Gibbs, que são três, e na Penske, que são dois. Eles são apenas um carro, então... eles conseguem talvez extrair muito mais ainda de um carro do que de vários carros. Esse é o lado bom de ter apenas um carro, certo, Guilherme? Bom, ele fala em relação à mudança da Furniture Row para 2015, ele acha considerável, já que o apoio técnico da Shields não é nada mais que fornecimento de motores. A equipe está no ano sozinha, é mais forte e consistente que a Hendrix. Se no Chase vai ter a outra... vai ter força, é outra história. Mas acho que realmente que a Chevy poderia dar um apoio assim, como faz com a Stewart e Haas, com a Hendrick e com a Shields, em termos financeiros. É uma questão de evolução e não 15 minutos de fama. E se a Toyota quer dar apoio, não só técnico como financeiro, me digam, estamos falando de negócios, diga-se money, ou estamos falando de um carro... de um carro que está andando na frente como o Shields ou... e eu estou gostando mais do que está entrando money. Ah, tá, entendi aqui. Vou ficar assim, prefiro não ganhar mais e ir para a Toyota. Certo que isso é pressão, mas como o General Manager falou, isso são negócios. O que vocês acham? Bom, essa mudança toda aí eu acho uma grande bobeira, né? Eu penso que a Furniture Row tem que ficar quietinha aí por enquanto, para pelo menos acabar o ano, né? Deixa acabar um ano que tá tudo rodando bem, tá tudo redondinho para eles. E depois se fala em mudança aí, depois se fala em troca de montadora, se for o caso, em troca de piloto, troca de crew chief, de equipamento, de fornecedor, do que tiver que falar aí. É, eu acho que eles precisam focar no ano, né, e não ficar com conversas paralelas aí, igual tá vem acontecendo aí, né, para se desgastarem um pouco. É, eu penso que se eles foram para Ford, eles vão comer o pão que o diabo amassou. Se eles foram para Toyota, ele vai comer o pão que o diabo vai compartilhar com eles. E se eles ficar na Gibbs, eles vão comer o pão que ninguém amassou, o pão mesmo. É, então, perdão, se eles ficar com a Chevy, né? Eles vão ficar com o pão mesmo, eles vão continuar colhendo os bons frutos aí. Eu creio que, para mim, na minha opinião, né, sem sombra de dúvidas, a Chevy é a melhor montadora atualmente na Sprint Cup, tá, pessoal? Na Sprint Cup, ela sim é a melhor montadora, ela que tem os melhores carros aí. Tanto é que, se você olhar o Chase Grid lá como um todo, tem muitos pilotos Chevy e poucos pilotos de outras montadoras. Bom, a outra pergunta aqui do Guilherme, né? Ele fala em relação a Penske, imaginando que a Ford não tenha um desempenho, não tem um desempenho interessante no Chase, né? É, poderíamos ver futuramente uma possível troca de motores em caso de insucesso? Se sim, não seria ruim para os negócios da Ford, uma vez que a Roush está ladeira abaixo? Sabemos que o capitão não tem medo de mudança. E aí, galerinha? Bom, ô Guilherme, bem interessante aqui esse assunto que você levantou, mas eu creio que a Penske não muda de fornecedor de motor, não tão logo, né? Ela não deva mudar. É, ela só saiu da Dodge porque era o único time Dodge no, dentro do field aí, dentro do grid, né? Era o único com os motores Dodge, e todos nós sabíamos que a Dodge já estava realmente no fim, estava no fracasso mesmo, estava respirando de aparelho aí a Dodge. Perdão, pessoal. Então, acabou se tendo essa troca aí, né? A Ford acabou substituindo a Dodge, né? Então, eu penso que essa foi por conta do realmente do que aconteceu. É, mas eu não mesmo que a Penske não consiga o título esse ano, mesmo que a Penske vá muito mal esse ano, eu creio que eles não mudarão de montador assim tão fácil assim, já que a aliança Ford está dando sucesso vamos dizer assim, em todas as categorias, em todas as séries, né? Tanto na Coupe como na Sprint Cup, como na Sprint Cup, como na Xfinity Series e como na Truck Series, né? Vem dando tudo certo aí para eles aí, para o time Ford aí, e seus comandantes aí. Então, eu penso que eles devam ficar assim com a Ford, a Penske, nos próximos anos. Bom, a outra pergunta dele, né? Ele pergunta aqui: pessoal, até quando vai a patifaria com o JJ? O americano enxerga de outra forma, nós brasileiros somos mais cruéis. No fundo, a Indy tem a melhor equipe, ponto. Com certeza. O carro 48 é um as da NASCAR, tem o melhor conjunto? Tem. Tem o melhor crew chief, pronto. E pronto. Tem sim, realmente tem. Não tem como contestar o JJ. O problema é a falta de crédito na hora de punir e na hora da amarela. Isso é triste. O que vocês acham? Eu acho. Existe uma seção na, existe uma no livro de regras da NASCAR, existe uma seção lá que fala que o carro, quando ele toma três warning, né, que três atenção, três alerta aí, né, ele é realmente punido com uma punição bem mais grave do que uma punição normal, né? Isso está no livro de regras da NASCAR, eu não lembro o parágrafo, se é o parágrafo 23, isso eu não lembro não. Então, assim, foram quatro já e nada aconteceu aí, né, com o pessoal do time 48 aí, tá tudo tranquilo aí. Saiu até uma nota aí que iria sair punição, mas também ficou por isso mesmo e nada aconteceu, continua tudo normal. É, um pouco também, né, por se tratar de um time grande aí, as coisas são facilitadas para eles aí. Então vamos realmente ver e esperar aí o que vai acontecer, mas só puxando um assunto aqui, meio nada a ver aqui, eu gostaria de muito, muito mesmo de ver o Jimmy Johnson com outro call shift, com outra montadora, tendo que acertar, ele mesmo ter que acertar mais o carro e ele mesmo ter que pensar mais em estratégias e não deixar tudo na mão de um cara só, né? Então, eu queria muito ver esse tipo de estratégia aí, né? Esse acontecimento aí nos próximos anos aí. Mas eu acho que isso vai ser muito difícil de eu ver, né? Bom, alguma semana ou uma outra pergunta aqui que já é a última, né? Algumas semanas atrás, tanto eu Algumas semanas atrás, tanto eu comentei com vocês que não teríamos muitos vencedores. Acho que quem Aí outra pergunta do Guilherme é assim, ele fala que algumas semanas atrás, né, ele havia comentado que não teria tantos vencedores assim. Ele fala que acabou queimando a língua, né, já que havia previsto 12 ou 13 vencedores, né? Pois ainda não ganharam Gordon, Kane e temos também o Eugene, que é muito forte nos mistos. E sem o Ambrosio, ele vai sobrar na pista. E tem um buchinho também, que ele está babando por uma vitória. Sem contar que a Daytona 400 pode apresentar uma surpresa. Acho que nesse fim de, desse, que esse final de temporada vai ser bem quente. Como vocês mudaram de ideia na quantidade de piloto com vitória? Tem uma pergunta interessante aí de várias mudanças que pode acontecer tudo junto aí, né? Eu particularmente eu estava prevendo aí cerca de 14 vencedores, né? Jogando aí por cima aí 14 vencedores, já está um pouco próximo desse número aí, né? Realmente teríamos apenas um ou dois pilotos entrando por pontos e não por vitórias, né? Então vai ser interessante aí essa briga e penso que ela tende a apertar depois no mês de agosto, né? Quando chegar em setembro, quando começa o chase mesmo. Então eu penso que depois já quando entrarmos em agosto, essa briga e essa luta aí vai apertar muito aí mesmo, né? E assim, as vagas estão acabando. É, as vagas estão acabando, como você mesmo falou aí, Guilherme. Temos a Daytona 500, que é uma loteria, né? Claro que existe um histórico aí de algum domínio aí de certas equipes aí, né, em Daytona. Mas também ainda temos, né, Jeff Gordon, temos o Casey Kane, que não venceu, né? Temos bastante pilotos aí de bom talento aí também, que realmente ainda não venceu, ainda não conseguiu aparecer aí para lutar por alguma coisa. Então, eu creio sim, Guilherme, que vamos chegar aí na casa dos 14 pilotos aí que vão pro Chase. Certo, Guilherme? Bom, ele despede aqui, né? Manda um grande abraço, principalmente para o Pedrão, né? Que fala para ele assim: segue firme aí, cara. Logo, logo você terá a vida normal aí no Pantanal. Ele deseja a todos nós uma ótima semana. O Pedro até chegou a se cogitar a semana de gravar, né? Eu chamei ele na segunda-feira, mas ele falou que já estava tarde para ele, que ele não conseguia mais gravar. Mas quem sabe nas próximas edições já ele volta e apareça para fazer parte de um pedaço, nem que se for apenas só do bloco da Sprint Cup ou de algum outro bloco aí, não sei. Vamos esperar aí as próximas semanas aí. Vou começar com a pergunta no Na página do podcast TrueWide, né? Lá foram deixadas duas perguntas da semana passada. A primeira é do Bruno Debes. O Bruno pergunta assim: Truex Jr. venceu só para homenagear a edição número 78. Sim, ele tem certeza que ele lembrou, né, do nosso podcast. E ele, ao vencer, ele homenageou, né, todos nós do podcast TrueWide. Eu tenho total certeza que foi uma grande homenagem, né, por esse grupo pequeno que é o nosso grupo aí, que é o podcast Wide aí, né? O resto aí eu tenho certeza que É mera coincidência, viu, pessoal? Brincadeiras à parte, é mera coincidência. Bom, obrigado, Bruno, pela lembrança aí. Realmente a edição número 78 foi brindada, né, foi dado de brinde para nós com a vitória do carro número 78 do Master Truck Jr., que era o carro que nós mais esperávamos que venceria aí, que logo logo estaria. Sendo levado para o Victory Lane. Bom, o Guilherme aqui, né, deixa uma outra pergunta que antes ele não tinha deixado, né? Essa pergunta dessa semana, né? Ele pergunta assim: oh, galera, resultado inesperado para o Kyle Busch, mas ainda existe esperança? Sim, Guilherme, existe esperança, sim, né? Claro que ele saiu de Michigan com apenas somado apenas mais um ponto, né? Mas ele consegue sim. Ele consegue sim reverter a situação, já que a diferença é de poucos pontos. Ele só precisa ser mais regular, tentar forçar aí no máximo aí sexto, sétimo colocado em cada corrida. E depois dessas colocações aí, né, que ele conseguir aí, né? E mantendo essa sequência aí de posições aí, né, sexto, sétimo colocado em cada corrida, ele consiga também uma vitória, né, que vai ser de grande importância essa vitória aí. Eu creio que vai ser a chave dele para ir para o Chase, né? E o Chase vai ser outra história. Lá no Chase é tudo vida nova. É Paul Menard. O Guilherme fala assim: Paul Menard se recupera da corrida anterior. Quais os prováveis classificados por pontos que poderemos apontar hoje? Ou não teremos classificados por pontos? Bom, como eu bem falei agora há pouco, eu creio que teremos apenas dois, né, classificados por pontos. E eu vou dar um crédito aí para essa vitória de pontos aí. Eu vou apostar no Jamie McMurray. Né, que ele vá para o X aí, mas talvez apenas por pontos e não por vitória. E vou apostar também num possível segundo número aí. Um possível segundo número aí, por pontos também. Eu posso apostar até no Jeff Gordon. É, eu acho que o Jeff Gordon, se bem que eu estou esperando. Ele venceu o Jeff Gordon, eu creio que ele consiga, mas então aí pelo menos aí um Paul Manor ele consiga assim por pontos. Aí, o Paul Manor e o Jim McMurray consiga avançar aí para o Chase por pontos, essa é a minha opinião. O resto, pessoal, deva ser por vitória mesmo na pista. Outra pergunta: o piloto preferido do Léo Guina não tem muita sorte mesmo nas Trucks. Podemos tirar ele fora da briga pelo título da Trucks? Daqui a pouco eu falo que sim, ainda não, ainda tá muito cedo ainda, né? Tem alguns pontos em jogo aí, tá um pouco cedo, mas já tá quase no sim, já tá quase que tá na hora de jogar a toalha já e se focar realmente já pensando em 2013. Caralho. A outra pergunta dele, ele fala, né? Léo Guina, não esquece das minhas perguntas dessa vez. Grande abraço e uma ótima semana a todos. Não, Guilherme, não esqueci, tanto é que eu já respondi as suas perguntas primeiro, que essas perguntas deixadas aqui no grupo aqui. Bom, vamos para o grupo, né, lá no Loucos por NASCAR, na página lá Loucos por NASCAR, vamos ver lá o que o pessoal nos preparou. Vamos lá. Aqui, achei aqui as perguntas. A primeira pergunta, temos aqui uma, duas, temos seis perguntas aqui. A primeira pergunta é do Wilson Pires Jr. Amigos, na opinião de vocês, o Kyle Busch já era? Bom, na minha opinião, não já não era ainda, né? Porque ainda, como eu falei agora há pouco, ele precisa se manter regular. Ele conseguiu se terminar ali sétimo, oitavo, de sexta a oitava ali, todas as corridas aí. E tentar garimpar aí essa vitória, que é de suma importância, essa vitória também, né? Ele consiga realmente ir pro Chase aí. Não tá difícil ainda. Tá complicado, mas não tá difícil, né? Vamos esperar aí, mas eu acredito no Kyle Busch, sim. O Doug Nery. O que vocês acham da possível saída da Chevrolet da Frontier Row para a próxima temporada e o que eles poderiam fazer para manter a fornecedora, já que a equipe está apresentando resultados satisfatórios? Eu acho uma grande loucura dessa possível ideia da Frontier Row trocar a Chevy nessa altura do campeonato. Uma grande besteira mesmo, eles estão dando um tiro no pé. Pessoal, desculpa, eu estou tomando água. Eles estão jogando um trabalho de alguns anos aí no lixo aí a troco de imediatismo, né? E nesse não é, creio que não vem sendo proposto aí, né, pela NASCAR aí, já que temos um campeonato muito longo. Já que temos um campeonato muito longo, né, e muita coisa, muita água deve passar debaixo da ponte. A outra pergunta aqui também é do nosso amigo Gilles Villeneuve. O Larson vem tendo problemas com o carro este ano. Ele e o Ganassi não se adaptou ao pacote de 2015? Sim, não só apenas o pacote aerodinâmico, mas eu tenho certeza que com muitas outras coisas aí que não vem dando muito certo pro lado dele, né? Mas eu tenho certeza que o Larson é um grande piloto e isso será revertido na pista em breve. A outra pergunta é do Gilles Villeneuve também, né? Fez duas perguntas aqui. Ele pergunta sobre o Matt Crafton, que nunca pensou em correr na sprint. Ele pergunta: o Crafton nunca pensou em correr na sprint? Não, ou já está sendo um bom nome? Sim, ele até chegou a correr assim, mas ele foi. Ele vai. Vamos colocar assim, né? Ele foi devagar, ele foi aos poucos, né? Ele foi meio que dosado lá o Matt Crafton quando participou. Eu vou até pegar aqui o histórico dele enquanto eu vou falando. Mas eu creio que o Crafton realmente optou pela Truck Series, né? Como eu falei no, né, no começo desse blog, no começo da edição, né, dessa edição aqui, eu falei que às vezes o piloto prefere se manter um pouco no zona de conforto dele ali, né? Aonde que ele acaba ficando na Truck Series, né? Que ele consiga realmente trazer bons resultados. Talvez em outra série aí da Truck aí, ele não consiga ir muito longe. Claro que isso é apenas uma opinião aí. E o Crafton está realmente fazendo um grande trabalho, né? O Crafton realmente está merecendo o título aí. Esse é um dos assuntos que iremos abordar ele futuramente, né? Aí o Jorge Antônio Castro Craveiro, depois me responda aí se eu esqueci errado, viu? Eu esqueci alguma coisa do seu nome, meu amigo Jorge Antônio. Como poderia a Stuart Haas fazer o 4 ser o mais regular da temporada? E o 14 ainda nada. O Smoke está surpreendendo. Sim, né? Sim, tá tudo meio loucura ali ainda, né? Ainda estamos vivendo um momento loucura de muita coisa, errada aí, mas, né, eu creio que o carro 4 aí se passou, né, o carro ser o carro mais especial aí do field como um todo, né? E claro, né, como sempre aí, temos os nossos problemas ainda, né? E tem também, pessoal, um assunto, né, que é bem interessante aí, o Tony Stewart, rapaziada, ele é meio dono aí, faz parte do negócio, então eu acho que ele vai correr até quando ele realmente sentir que pode, sentir essa necessidade aí. Mas geralmente os pilotos quando sente essa necessidade aí, eles acabam procurando até outro mês, mas no caso aí realmente não dá. Aí tem uma outra pergunta aqui, no ano de sua despedida, Jeff Gordon participará do Chase. Sim, eu acredito. Viu? Essa pergunta é do Júlio César do Prado. E eu acredito sim, viu, Júlio, que ele realmente esteja no carro 61 para o Chase, né? E tenha, e vá e faça, né, um grande Chase aí. É, o ano passado os números por si só dele realmente mostrou que ele era um grande piloto e que ele estava no domínio do comando ali do Chase, pessoal. Eu fugiu a palavra aqui. Bom, essas foram as perguntas, né, em todos os nossos canais aí, essas foram as perguntas aí, né, eu vou dar uma olhadinha aqui no entrelist, né? Só reforçando, pessoal, nesse final de semana a Sprint Cup não corre, tá? Temos uma corrida da Campeões de Truck Series na sexta noite e temos uma corrida no sábado à noite lá em Michigan, né? E aqui também tá no... tá tonelada, tá... Bom, pessoal, essas foram as perguntas então dessa semana, né? Mas semana que vem esperamos voltar mais com mais perguntas ainda. Bom, vamos passar agora para a parte dos entrelists, né? Da minha aposta que vou deixar para o final de semana de cada categoria. É, só lembrando, pessoal, que esse final de semana a Sprint Cup não corre, ela vai descansar e a Truck Series vai para Iowa, né? E a Xfinity Series vai pra... Eu até esqueci que lugar que ela vai correr, rapaz. Como eu falei, a Camp World Truck Series vai pra Iowa e a Xfinity Series vai pra Chicago, tá? Essa vai ser a divisão aí das categorias aí pra onde cada um vai aí nesse final de semana. Começando então pela Truck Series, né? A corrida acontece na sexta-feira à noite, 9:30 da noite, né? American Ethanol 200, lá em Iowa. É, o entrelist até agora, no momento, saiu para 32 trucks, tem 32 trucks inscritos aqui até o momento, né? É, e de diferente até agora, o Michael Afarono, esse aí já participou algumas corridas aqui, mas ainda está namorando aí, está começando a fazer as suas primeiras largadas aí, continua aí. Descendo aqui, né, dos 32 trucks inscritos aqui, né, o Mason Mingles, ele volta, Tyrese Pessenganger, não iremos ter nenhum Cup Drive aí no momento aí, né, e bom, como disse... E como diz nosso amigo aí, né, o nosso amigo Guilherme aí, quando não tem os Cup Drive, fica tudo uma mil maravilha. Então, realmente, bem interessante aí no momento aí, né? Não temos nenhum Cup Drive aí. Bom, vencedor para mim. Quem vai vencer essa corrida em Iowa aí, para mim, vai ser os que já estão acostumados a correr em oval. Eu vou fazer uma aposta um pouco diferente aí, né? E eu vou apostar no... Eu vou postar no... No... Vamos ver... Eu vou postar no Johnny Sauter. Vou seguir meu palpite aí da semana passada. Johnny Sauter vai vencer essa corrida aí. Bom, segunda corrida do final de semana, segunda e última, né? É a Chicago 300, lá em Chicago. Corrida começa, tem a bandeira verde, né? Por volta de 10:30 da noite no sábado. Então, realmente, quem tiver namorado aí, for sair, vai ficar um pouco complicado para assistir essa corrida. O entrelist, até o momento, temos 39 carros inscritos, né? E eu creio que esse número ainda tende um pouco a aumentar, tendo em vista que... São 39 carros aí, então eu acho que pode acrescentar mais um carro aí. E o pessoal, as vendedoras ali estão muito, muito perto ali, marcando ali realmente para ver quem vai chegar aí, quem vai ser o carro que vai fechar o field aí, né, completando 40 aí. Bom, olhando aqui por cima aqui, até o momento agora nada de diferente, né? Todos já devem imaginar. Lembrando que não teremos Cup Drive, né? Que esse é a maior notícia aí pro final de semana. Não temos nenhum Cup Drive aí. São todos pilotos pra estar na casa mesmo. E falando de vencedor, né? O vencedor dessa corrida aí para mim vai ser então o Ryan Blaney. Bom, pessoal, então, né, chegamos aí ao fim de mais uma edição, né? Chegamos ao fim da edição número 59. Espero que vocês, perdão, 59, 79. Espero que vocês tenham gostado dessa edição aí, né? Tenha realmente apreciado aí. E contamos, né, pessoal, com a volta de com a colaboração de vocês, né? E para nós voltarmos na próxima semana. Então, pessoal, cuide-se bem. Até semana que vem. Bom final de semana para vocês. Uma boa corrida para vocês em todas as corridas, em todos os aspectos também, né? Fiquem com Deus. Para falar com a gente, você já sabe o caminho, todos os nossos caminhos aí. É só nos seguir aí no Twitter aí e procurar nossas páginas aí. Pessoal, forte abraço a todos e até na próxima edição, na edição de número 80.